l'énergie rationnelle. Avec la luz, la humanidade. Eu tive que subir lá no alto para ver. Energia racional, a verdadeira luz da humanidade. Eu tive que subir lá no alto para ver. Energia racional, a verdadeira.